Nessa ciência que me pede paciência pra manter a sanidade. Nessa ciência que me pede paciência pra manter a sanidade. Sanidade. Sanidade. Sanidade. Ponto de equilíbrio nessa terra a esperar. Conflito resultante, tanque guerra, Deus dará, salvará. Ingênua possibilidade, nula, nula voto, mas segrega que é mais ato, põe na súmula. Som de lá, foto é fato, instinto. Caixote, ordeno que falo, que sinto. 10, virando um terço da verdade. Choque anafilático, prática maldade. Contenção vã, transtorno, grana, medo. Farda matou nossa paz logo cedo. Sou pelo grito, engolido com cachaça. Pai de família presa no mundo do cão de caça. Fictício, acampamento com mesada. Camisa Che Guevara e a favela exterminada. Manipulação, aprovação automática. Bomba pra manter a evolução estática. Cabeça rola bola no maraca mais um dia. Compra marca, custa caro, financeiro, rebeldia. Ato isoladamente, TV que educa a gente. 1984. Sou fruto da educação, falha sua falha. De quem paga, quem educa, de quem mata, depois cala. Vivemos numa ditadura insana, onde pretos sem direitos reivindicam missão recebida bala. A troco de migalha, circo e pão, candidato, salvação. Perpetua a velha ordem da senzala. Sigo buscando reconstrução pelo fim da opressão. Uso rap como forma de mudá-la. Caminho na terra buscando paz, um pouco mais de arroz pra ver se o amor encontra em cada ser. Desde que Cabral aqui pisou, reivindicou o poder. Mata os índios só pra Copa acontecer. Desqualificando o velho griô, se elegeu prefeito, governante pelo bem do honorário. Mas eu sigo o que meu avô falou. Não respeite o malfeitor que te empurra pro sistema carcerário.